Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Para acompanhar em 100.2 FM, também na nossa emissão online, e fica depois disponível em podcast. Já tenho comigo em estúdio o Sr. Padre António Loureiros, a quem dou as boas-vindas. Muito bom dia, Sr. Padre. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É um gosto podermos estar de novo, depois aqui de alguma interrupção forçada por motivos técnicos e por necessidade de pessoais. Vamos então louvar o Senhor neste tempo em que nos aproximamos do Natal, para que o Natal seja efetivamente a grande festa do nascimento do Menino Deus, a festa da esperança, a festa da certeza que Deus nos ama e que quer não só melhorar a vida neste mundo, oferecer-nos uma doutrina nova, um amor novo que nos leva a viver a vida justamente com amor, como também depois abrir-nos as portas do céu para que todos possamos ter uma eternidade feliz. Um tempo então muito bonito. Iniciamos, como é hábito, olhar para o que se passa no país, mas também no mundo. Então, este programa hoje mais dedicado então ao Natal. E por falar nisso, o Papa que falou sobre esta época festiva. Exatamente, estamos todos, toda a gente está muito preocupada com a questão da guerra, com a questão da paz. O Natal também não consegue trazer sequer uma pequena trégua. Então o Papa, em mensagem à Curia Romana, diz isto, não é? A guerra e a violência são sempre um fracasso, não é? A cultura de paz não se constrói apenas entre os povos, entre as nações. Começa no coração de cada um de nós. Também é muito interessante, quer dizer, se no fundo eu me lamento tanto pela guerra, pela violência que existe na Ucrânia e noutros países, infelizmente, o Papa está a dizer-nos que tudo isso é bom que eu me lamente, mas que me recorde que, em primeiro lugar, começa em cada um de nós a cultura da paz. Se eu quero ser pessoa de paz, tenho que começar eu a ser pessoa de paz no meu ambiente. E isso é que poderá ir ajudando a que o mundo encontre novos caminhos de paz, não é? Prosseguimos então falando. Diz o Papa que é verdade que todos querem que o clamor da guerra cesse, deixando lugar à paz. E então cada um comece por si mesmo. Enquanto sofremos com o agravar das guerras e violências, podemos e devemos dar a nossa contribuição para a paz, procurando arrancar do próprio coração toda a raiz de ódio e ressentimento contra os irmãos e irmãs que vivem junto de nós. Portanto, eu penso que esta é uma atitude muito interessante e que é muito da Igreja Católica ou do Cristianismo, que é: eu vejo mal no mundo, eu vejo mal nos outros, a solução começa por mim próprio, convertendo-me interiormente. E quando eu me converto, estou a criar essa nova atitude que pode levar a que haja efetivamente paz, não é? A guerra e a violência são sempre um fracasso, não é? Pronto, às vezes aquele que é oprimido também pode reagir com alguma violência ou pode defender-se, mas isso é sempre um caminho de fracasso, não é? Por isso diz o Papa: toda a guerra, para ser extinta, precisa de perdão. Caso contrário, a justiça torna-se vingança, o amor acaba reconhecido apenas como uma forma de fraqueza. É muito interessante, sem o perdão nada acontece. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê também esta capacidade de podermos olhar para o mundo com um toque de esperança que começa interiormente por nós. O Papa ainda dizia mais uma coisa, agora só acabar a mensagem do Papa, dizia assim, dizia ele depois, falando de si mesmo, isto foi à Curia Romana, dizia: se às vezes digo coisas que podem soar como duras e fortes, não é para não acreditar no valor da amabilidade e da ternura, mas porque é bom reservar as carícias para os abatidos e oprimidos e encontrar a coragem de consolar os aflitos. Isso acho que é muito interessante, esta sensibilidade do Papa para os mais débeis, com quem tem palavras de carinho e de conforto, e às vezes palavras duras para aqueles que são, que dominam mais na sociedade e que, pronto, que às vezes precisam também de ouvir coisas com alguma violência, digamos assim, para se darem conta que os caminhos às vezes são caminhos errados. E prosseguimos em mensagens, agora na mensagem do Bispo de Coimbra. Exatamente, o Bispo de Coimbra também tem uma mensagem de Natal, que é um texto, uma página, mas do qual eu extraía um pensamento que me pareceu muito interessante, porque no fundo é dizer: é Natal quando nós aprendemos a ser pelos outros. Então diz o Bispo de Coimbra, este ano os votos de Feliz Natal sejam mais sinceros e tragam a força da nossa vocação comum e universal, ser para os outros. Portanto, o Natal vem-nos recordar isto, que nós não somos sendo para nós próprios, mas nós autorrealizamos-nos quando somos para os outros. E o Menino Jesus é isso mesmo, é Deus que quer ser para o outro e que quis nascer no meio de nós para nos abrir esse caminho. Então, se lá também nós acolhemos esta mensagem e que neste Natal eu me preocupo mais pelo bem do outro que pelo meu interesse pessoal ou meu bem pessoal. Se eu conseguir o bem do outro, aí mesmo eu terei o meu bem pessoal. Penso que este também é o pensamento do nosso Bispo. Senhor Padre, numa altura em que o outro lado do mundo está em guerra e também depois de uma pandemia que nos deixou um pouco afastados durante estes 2 anos, acha que as pessoas vivem agora o Natal de uma forma diferente, em que a presença vale mais do que o presente? Gostaria, sim, gostaria de lhe dizer que sim, mas temo que não. Não é? Realmente penso que era bom que nos dessemos conta que a comunidade, a celebrar a festa do nascimento de Jesus, estarmos uns com os outros em oração, isso é um valor espetacular, é algo grande. Muitas vezes nós ficamos, e a pandemia parece que nos deixou isso, foi um ensaio de solidão, um ensaio de pensar em si mesmo, um ensaio para me proteger do outro que me pode contaminar. Então isto criou, mas foi uma situação um bocadinho contrária. Foi a ausência, o fechamento, um egocentrismo maior. Então era muito bem também, como dizia, que neste Natal fôssemos capazes de virar a página e voltar a ser para o outro, a descobrir a alegria de estar com, de rezar com, de ajudar o mais carenciado e arriscar um pouquinho. Felizmente agora estamos numa situação de pandemia mais aligerada, parece que na China que as coisas agora estão um bocadinho piores, mas aqui com o efeito das vacinas e portanto estamos bastante melhores. Então vamos procurar viver um Natal com festa espiritual, que não seja só os presentes. Na catequese eu sempre pergunto, o que é o mais bonito do Natal? No primeiro ano e os presentes. Agora já vão dizendo, o nascimento de Jesus. Esse é o mais importante, o resto é uma consequência. E nós, quando perdemos o centro, acaba depois por as coisas serem assim mais, pronto, mais menos alegres espiritualmente e com menos consistência interior. Então, realmente o convite deste ano era esse, era que todos nós pudéssemos participar mais e com mais alegria e com mais presença física nas nossas celebrações de Natal. E sobretudo as crianças que acabam por ser sementes. Eu recordo quando era criança, pequeno eu também, era um gosto ir à missa, ou beijar um menino, ou participar. As crianças agora precisam também de encontrar essa raiz, essa algo de tradição. Ir à missa, temos uma missa de Natal na catequese, um dia anterior, uns dias anteriores, mas depois participar no dia de Natal, esse é que é o grande desafio. Isso passa muito pelos pais. E por isso também fica o nosso convite para que todas as crianças possam vir com os pais no dia de Natal às nossas celebrações. São muitas celebrações que haverá em cada paróquia. Teremos missa em todas as paróquias no dia de Natal. Então, oxalá as nossas crianças possam participar. Tem sido muito bonito também algumas crianças e adolescentes e jovens que têm ido a animar um pouquinho, estar presente nas missas dos lares, também com os mais velhinhos. Já até fizemos algumas entrevistas a algumas crianças muito, muito, muito simpáticas e jovens. Pronto, mas agora no Natal, que não se fique só pela família, pelos presentes, ou pelo dar um passeio, ou por um bom almoço, que demos também lugar à celebração comunitária do nascimento de Jesus, que isso também alimenta a alma e dá força e sentido à vida. Estamos quase no Natal. Ainda sobre outros assuntos, também marcou a atualidade no país neste mês de dezembro. A eutanásia foi então votada na globalidade, na generalidade. O que é que há pois, a dizer? Eu dou apenas um lamento, né? Um lamento que justamente no Natal, justamente quando celebramos o nascimento do Filho de Deus, a nossa Assembleia esteja preocupada e empenhada em aprovar a eutanásia, que é a morte. E só por dizer que aqui também há uma linguagem que para mim é um bocadinho equívoca. Fala-se que se quer a morte medicamente assistida, mas eu sou a favor da morte medicamente assistida. O problema é quando a morte, quando com esta linguagem estamos a dizer matar o outro, é suicídio assistido. Isso é que é diferente. Que a pessoa seja na morte acompanhada e cuidada, isso está muito bem. Agora eu próprio querer retirar a vida do outro com uma ação médica, isso penso que é calamitoso, é uma perda, diria eu, da dignidade humana e da compreensão humana. Para o cristão, a vida é um dom de Deus. Deus disse ao homem, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas, tu tens direito e podes decidir. Sobre a vida do homem, a tua própria ou dos outros, tu não podes decidir. Porque essa vida pertence a Deus, é um dom de Deus. Quando nós perdemos este horizonte, entramos num utilitarismo da vida. Enquanto é útil, tem direito a viver. Quando já não é útil, já não tem direito a viver. Quando a pessoa está doente, já não merece a existência. E então eu penso que a civilização, e pelo menos a perspectiva cristã da civilização, devia defender muito esta opção. A doença deve ser assistida e a dor deve ser aliviada. Ainda que, através disso, aconteça a morte prematura. Pronto, mas era defender a vida, aliviar a dor, não é procurar a morte. Também a Igreja admite o direito a morrer. Quer dizer, a pessoa tem direito a morrer, não é também prolongar a vida artificialmente, de qualquer maneira. Eu posso escolher deixar-me morrer, isso sim. Agora, matar-me é outra coisa. Isso é procurar. É verdade que na psicologia, de quem não acredita em mais nada, que é apenas utilitarista e materialista, que mais dá, não é? Mas nesta dimensão espiritual, em que eu sinto que a vida é dom de Deus e é excelente dom de Deus, que a vida humana tem uma dimensão divina, não é só uma matéria que vive. Na Bíblia diz que tem o sopro de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a vida pertence a Deus. E defender isso acho que é muito belo. Então, tirar o temor da morte, como a gente às vezes vê, tanto... não, morte é o novo nascimento para a vida eterna. Mas deixar que isso aconteça segundo o desígnio de Deus e não segundo a precipitação humana. Depois de dizer também que o Presidente da República, a propósito destas coisas, teve uma afirmação que foi algo criticada, mas que a mim me até pareceu muito interessante. Dizia que somos um país de maioria católica, mas de católicos escondidos debaixo da mesa. De católicos que não tomam a sério a sua fé. Católicos que dizem que são católicos de registro, não de vida. E isso é o que vemos depois na vida social, portanto, em que os princípios cristãos não são defendidos por esses tais católicos ou por essa maioria católica. Porquê? Porque somos católicos de fé empobrecida, de fé diminuída. Somos católicos temerosos. Não temos a coragem de afirmar a nossa fé. Então somos, assim, um grupo de pessoas um bocadinho amorfas, no sentido espiritual. Então convido também para mim próprio e para todos os cristãos que amem a sua fé. Descubram a beleza de ser amados por Deus, de poder viver a vida com amor e amor para todos. Poder viver a alegria de receber e poder reconciliar-se com o outro. De poder descobrir que a vida tem uma dimensão material, mas tem uma dimensão eterna, que é ainda mais importante. Por essa dimensão eterna, morreu Cristo na cruz. Então nós, de repente, podíamos era ter uma alegria poderosíssima. Natal é tempo de alegria, mas é a alegria que desce do alto e que nos visita. Portanto, dizer também isso, que efetivamente, oxalá, vamos ganhando, mas é o reforçando a nossa consciência de cristãos e oxalá de cristãos praticantes, não menos egocêntricos, mais não tanto egocêntricos, não tanto a pensar na própria conveniência ou no próprio interesse, mas a desenvolver atitudes de amor para com o outro. Como dizia o nosso bispo, o Natal vem-nos recordar a nossa vocação e identidade essencial, ser para o outro. Oxalá isto também vá acontecendo na nossa maioria cristã, mas de cristãos que não foram capazes de descobrir a alegria de ser cristãos. Muito bem, tempo para convidar a todos que participem na missa de Natal, portanto este fim de semana muito importante, cheio de atividades. O que é que há para... Exatamente, ter? Vamos ter a missa de Natal em cada paróquia no dia de Natal, e iremos ter também a missa da noite ou a missa da vigília, melhor, a missa que chamamos a missa do galo, que será às 11 horas na nossa unidade pastoral em Oliveira do Hospital e em Meruges, uma tradição antiga em Meruges que também tem a possibilidade de viver este ano como uma festa do Natal e a fogueira, e uma tradição também daquela terra que há algum tempo não se viveu, mas sobretudo isso, celebrar o nascimento do Menino Jesus na noite de Natal e depois no dia de Natal nas Eucaristias, que haverá em cada uma das paróquias. E sobretudo, como dizia há pouco, que os pais possam participar e possam trazer as suas crianças, os seus filhos, para celebrarem em comunidade, em louvor, o nascimento de Deus, e deixar que isso marque também o ritmo da vida e o dinamismo da vida neste aprender a ser para o outro, com Jesus que nasceu, com Maria e com José, que são aqueles que vão defender Jesus e que também nos vão de ajudar como Sagrada Família, como alguém que se preocupa por defender a Cristo. Também se vão procurar por defender a Cristo nos nossos corações e na nossa comunidade, nas nossas famílias, na nossa própria vida. Portanto, estão asseguradas todas estas celebrações em todas as paróquias. Paróquias. Começará às 9 da manhã e a última será às 5 da tarde. Mas teremos em todas as paróquias, depois poderão ver no calendário, na internet ou nas paróquias. Muito bem, então olhamos para a liturgia destas missas de Natal. Sim, a liturgia deste domingo não é uma liturgia única. A Igreja prevê 4 missas de Natal. Há a missa da Vigília, portanto, no dia 24 à tarde. Depois há a missa da noite, ou missa do galo, que digamos assim que é mais solene, em que o Evangelho narra o nascimento do menino Jesus. Depois temos a missa da aurora e depois temos a missa do dia. Portanto, são 4 missas diferentes que a Igreja propõe para festejar o Natal. E por isso todos nós vamos ter oportunidade, oxalá tenhamos oportunidade de participar. O centro está no relato do Evangelho de São Lucas do nascimento de Jesus, e depois também numa reflexão teológica de São João, no capítulo 1, em que ele, que é o Evangelho mais tardio, São João, e no prólogo, portanto no início do Evangelho, faz um comentário sobre a palavra de Deus, que era desde sempre, mas que se fez, que habitou no meio de nós, para nos abrir um caminho novo. E depois São João diz: a luz veio até aos seus e os seus não a acolheram, mas a todo aquele que a acolhe deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. E esse é o grande desafio. Natal para quê que é? É para que eu me torne filho de Deus com Cristo, em Cristo. E por isso é um dom excelente, é algo espetacular, algo impensável, algo imerecido. Era como se o homem, assim, uma coisa assim um bocadinho, talvez não apropriada, mas pronto, era como se o homem se tivesse tornado cão para que o cão se tornasse homem. Foi o que fez Deus. Fez filho do homem para que o homem se torne filho de Deus. Portanto, é algo, um amor inexcedível, não é? E para levar a dignidade humana a um patamar muito alto. E por isso os santos padres antigos falavam da divinização. O homem, através da encarnação de Cristo, torna-se divino. Eu sou chamado a ser divino. Ora, isto é algo muito grande, não é? A deificação. Portanto, eu sou chamado a tornar-me Deus. Mas a parte mais bonita, digamos assim, mais a descrição do nascimento de Jesus, muito interessante. Então, o Evangelho de São Lucas conta como José e Maria foram de Belém, de Nazaré até Belém, por ocasião do recenseamento. Mas depois isto tem, o Evangelho tem particularidades muito interessantes, porque vieram de longe, chegaram a Belém, Maria estava grávida, chegava o momento de dar à luz, e José e Maria foram de porta em porta na cidade de Belém a pedir pousada para Maria, que estava grávida. E diz a Escritura que ninguém lhes abriu a porta. Então isto é o sinal da contradição. Vem o Filho do Homem e nós fechamos-lhe a porta. Mas isto que aconteceu no ano zero, digamos assim, continua a acontecer hoje. Fechar a porta ao Filho de Deus que nos vem visitar. E diz o Evangelho: para eles não havia lugar na hospedaria. Para eles. Para os outros havia. Para eles não havia. Isto é um sinal trágico, mas é muito autêntico. E eu, quando reflito isto com as crianças da catequese, depois faço-lhes uma pergunta. Então digam-me lá uma coisa. Bem, depois, concluindo, depois lá uma família, um senhor que disse: ah, mas se quiser eu tenho ali um curral onde estão os animais, um estábulo, um lugarzinho que tem palha e tal. E foi aí que o menino de Deus foi nascer. E diz o Evangelho que Nossa Senhora envolveu o menino em panos e colocou-o na manjedoura. O Filho de Deus, o Altíssimo, numa manjedoura. Todos nós temos direito a um berço, a um cuidado, a um carinho especial. O menino de Deus foi uma manjedoura onde comem os animais. Então eu perguntava às crianças: mas diga uma coisa, São José e Nossa Senhora estavam tristes? Estavam revoltados? estavam angustiados. Como é que eles estavam? E achei muita piada que algumas crianças estavam agradecidos porque tiveram uma manjedoura. Olha que bonito. Portanto, no fundo, esta atitude de José e Maria, que apesar desta contrariedade toda, são em sereno, serenos, em paz, agradecendo a Deus, oferecendo-se a Deus, tentando interpretar os sinais das coisas que aconteciam, mas com o coração em paz, sem permitir que a revolta, que a angústia, que a aflição se apoderasse deles. Muito bonito. E depois diz também que os primeiros que tiveram conhecimento do nascimento de Deus foram os pastores que guardavam os rebanhos ao relento. Na sociedade de Israel, estes pastores eram a classe mais desprezada, a mais inferior de todas, que nem sequer cumpriam os serviços religiosos. Pois a esses, os mais pequenos, Jesus aparece em primeiro lugar. E são eles que vão, em primeiro lugar, depois visitar o menino recém-nascido. Isto é muito interessante, pois há dia também os Reis Magos, e há dia depois toda a outra história. Mas esta é uma atitude de opção de Deus por todos, a começar pelos mais pobres. E depois Jesus irá convidar a que todos nos façamos de coração pobre para podermos entender a Deus e os dons de Deus. Então o Natal também tem este grande convite, que no meio da nossa história de vida, digamos assim, das nossas ambições, das nossas alegrias e também das nossas dificuldades, que sejamos capazes de assumir o coração de pobre, o coração humilde, para agradecer a Deus, para acolher o dom de Deus, para deixar que Deus nos interpele e nos faça descobrir uma nova luz que nos pode levar por caminhos de paz e de bem. Se o mundo acolhesse o menino Deus, não havia guerra, nem havia conflitos, nem havia famílias desunidas, nem havia crianças a crescerem sem amor dos pais. Não existia. Existia era harmonia e bem. A verdade é que o homem e o mundo está contaminado pelo pecado, pelo mal. Nós já nascemos em pecado original, quer dizer, temos como uma inclinação para o mal, e então isso é difícil. Portanto, acolher o menino Jesus implica também uma conversão interior, uma opção livre e voluntária pela paz, pelo amor, pelo bem do outro. Oxalá o menino Deus me ajude a isso e nos ajude a todos a podermos, efetivamente, fazer esse caminho de acolhimento do menino Deus e de optar por caminhos de paz, de bem, de reconciliação, de misericórdia para com o outro e de festa interior, como Maria. Maria é uma mulher cheia de alegria, no Magnificat. A minha alma se alegra e exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Exulta de alegria. Nós não sabemos o que é isso. É uma alegria profunda que invade todo o ser. Assim é Maria, assim somos também chamados a sermos nós também ante o dom do menino Deus que se põe nos nossos braços. Então a mensagem para estas missas de Natal. Sim, e para todos nós, porque efetivamente queremos participar e acolher o menino Deus com alegria, deixando que o amor que ele nos oferece o aceitemos e depois o ofereçamos também aos outros. Mas a mensagem é para que de facto todos mereçam um berço quando nascem. Sim, exatamente. Jesus escolheu o berço mais pequeno. Ora, nós somos convidados também a oferecer um berço com todas as condições àqueles que nascem hoje. Também dizer que estamos agora com muitas pessoas que estão de fora, no meio aqui na nossa cidade. Tem havido também alguns pedidos e algumas necessidades de ajudar. Portanto, esta solidariedade para com o mais pobre começa justamente com aqueles que estão perto de nós. E oxalá neste Natal todos tenham o suficiente para terem a alegria de poder celebrar o Natal em família com algum conforto, num prato melhorado e com festa, que é sinal desta festa que Deus quer fazer com todos nós. Muito bem. Tempo agora para escutarmos a sugestão musical de hoje. O que é que se trata, Sr. Padre? Então, estamos no Natal, propunha a Noite Feliz. Neste caso, uma versão brasileira, também é uma saudação a todos os irmãos do Brasil que neste tempo estão connosco e têm vindo aqui às nossas terras. Vamos então escutar. Deus amor, pode. Feliz Natal, então, a mensagem para este fim de semana. Este ano calhou assim, num fim de semana. Assim terá de ser. E é com esta mensagem que terminamos este programa, mas ainda assim recordar de um programa que vai acontecer mais logo. Exatamente. Uma saudação a todos os nossos ouvintes, os desejos de um Feliz Natal, um ótimo ano novo. E hoje vamos ter um novo programa que tem por título Voz da Alegria, que tem a ver também com as nossas atividades paroquiais. Então, oxalá essa voz da alegria também nos ajude a ter alegria neste Natal. Então, os votos de um santo Natal, de um Feliz Natal para a Beatriz, um excelente ano novo. Nós teremos aqui, possivelmente, anos um ano novo, então que seja entrar com o pé direito, com muito otimismo, com muita disposição para o bem. Acho que vai ser um ano especial e positivo. Vamos ter a Jornada Mundial da Juventude, temos aqui uma série de coisas que nos estão a empurrar para a frente. E também todos os nossos ouvintes possam participar desta alegria do ano novo e que seja um ano efetivamente cheio de otimismo, de energias positivas, de bondade no coração para todos. Muito obrigada, Sr. Pato, também desejo um santo Natal e ficamos por aqui e marcamos encontro no próximo programa. Ficamos então com o programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, dia 23, com a reposição no próximo domingo, dia 25. Marcamos encontro num próximo programa. Bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.